Charuto Maroto, lançando mais sucesso pra vocês. Na escuridão, você mergulha no meu coração. Fruto da beleza em meu paladar, um beijo de batom lilás. Você é chocantemente demais. Oh, oh. Quando a noite vem e a luz do luar se lança na escuridão, você mergulha no meu coração. Fruto da beleza em meu paladar, um beijo de batom lilás. Você é chocantemente demais. Uou. Deixa das manhãs, deusa dos sonhos alados. Fecha-me no tom desse teu olho dourado. Fecha-me no tom desse teus olhos dourados. Uou.